Caso 4209, confirme-se da cola de imediato, sem parada. Caso 4209, vento no 1, 0 grau, 07 nós, livre da colagem imediata. Salvador, tá 31978, vou passar um vídeo de Sierra, baixando a travada. Tá 31978, ciente, continua aí a aproximação, aguarde pista livre. Controle, é o TAN 3305, autoriza a PRO de Aracaju. Aguarde. Aguardando. Vento no 1, 0 grau, 06 nós, livre pouso no 0. Autorizado pouso na pista no 0, 3978. Caso 4209, da cola 2110, controle 11935, bom voo. Controle 11935, caso 4209. Controle Salvador, azul 4209, boa noite, passando 1400 pés, subindo nível 380, subida da El. Contato radar, sua para 380, saída da El, azul 4209, após 2000, autorizada para de Leda. Após 2000, direto Leda, azul 4209. Zona 78, solo 12, direito, 12, quais são? Direita, táxi via Alfa, Juliette, portão 08. Direita, Alfa, Juliette, para o 08, eu preciso. Tá 3305, autorizado Aracaju, presente. Direto Aracaju, tá 3305, obrigado. 3178, standby no transponder, por gentileza. Chame Recife 2545, alternado no 2085, 3305. 2545, 2085, 3305, uma boa noite. Azul 4209, chame Recife 1251, alternado no 3325. 1251 no 3325, Azul 4209, obrigado. Boa noite, Oxané 6224, Aracaju, nível 190, aprovado, via Golf 677. Decola da pista 10, perfil de saída Puca, Jamo, direto, com curva esquerda, transponder 5103, controle 11935. Salvador, boa noite, objeto 5790, assistente, informação alfa, solicite TAP, se possível. Web 5716, acena identificação, autorizado chegada à mar e desse mantém o 050. Identificou 050, chegada à mar, solicitando o WhatsApp 5796 Web. Web 5716, inicialmente mantém a chegada, aguardando a autorização do controle TAP. É, 5796. Evening, Europa 084, stand by for AC clearance on 118.60. 118.60, we are standing by, Europa 084. Sete no meio, autorizado TAP, da presente. Grande TAP, 7 no meio. Europa 084, ready to copy. Yes, brother, please go ahead, Europa 084. Europa 084, clear to destination Lima Echo Mike Delta, flight level 390, via Alpha Zulu 10 until November Tango Lima, then flight Penn route, take off from Oronoi 10 after departure, left turn, Puka departure, Papa Uniform Charlie Alpha, and the ZPAR transition, Zulu India Papa Alpha Romeo. Call code 5111 and departure control frequency 119.35. Okay, ma'am, we copy Alpha Echo Alpha 089 here to Lima Echo Mike Delta, flight level 390. After to look. To Natal. After Natal flight plan route, runway news 10. Standard instrument to start to Bahia Puka. Fox 5411, Europa after departure, frequency 11935, Europa 084. Is everything correct? Europe 084, the first away will be Upper Zulu 10 until November Tango Lima, and the call code 5111. Copy, after departure will be Upper Zulu 10 to Natal. Scope 5111, Europa 084. Europa Europa 084, read the backs correct, call me ready to start up. Thank you, thank you. Descendo para 2.000 pés, autorizado livre LS para o 5796, 1014.